time. E se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá aqui conosco para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na Rio Vox FM. O Rio Vox Esporte Clube está no ar a partir de agora, nessa segunda-feira, dia 10/9/2018. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito bom dia, professor. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã tarde de segunda-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Com certeza. E hoje tem muita informação, tem muito assunto pra gente falar aqui na nossa programação. Vamos falar das três divisões que temos bola rolando no Campeonato Brasileiro. Tem final definida na Série C, tem time encostando na liderança na Série B, tem a briga pela liderança também na Série A, além da Liga das Nações, da UEFA, tem Copa Paulista, tem futebol local, tem muita coisa. Então fica com a gente, porque a partir de agora está no ar o Rio Vox Esporte Clube. Desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O até gringo sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, que show. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, nego. Até gringo sambo, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, Beck e Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. Muito bem, vamos falar do futebol local, do futebol Rio Pedrense. Tivemos aí algumas decisões nesse final de semana, tem muita coisa aí rolando, muita bola rolando nesse final de semana. E a gente fala a partir de agora aqui na nossa programação. Eita, que parece que tá tudo funcionando certinho. Agora sim, tá com mau contato esse negócio aqui. Mas vamos falando então da programação do final de semana, já que tivemos algumas partidas, definições, né? Por exemplo, tivemos o torneio de 7 de setembro realizado no Poliesportivo, onde a equipe da casa, o Canabres, ficou com o título ao bater o Audax na final, ficou com a taça. 10 equipes participaram, a realização do Canabres com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes. E a gente, mais uma vez, tem que elogiar muito o trabalho do pessoal lá do Canabres, que está fazendo no São Cristóvão, no Codespaulo, no Montagnani, aquela região ali da CDHU também, colocando uma área tão nobre da nossa cidade, que é o Poliesportivo, apesar de hoje não estar nas suas condições ideais, né? Mas é um espaço muito nobre para prática esportiva, para caminhada, para futsal, para vôlei, para tênis, para futebol, e colocar isso em utilização, né, professor? Porque a gente, eu como cidadão rio-pedrense, como cresci perto do Poliesportivo, eu vi o abandono a maneira que foi deixado de lado o Poli. O pessoal que é daqui, que convive lá perto, sabe do que eu tô falando, né? E hoje ver a comunidade ali dos bairros que tem limite aí ao Poliesportivo, tá trabalhando para movimentar e para trazer o pessoal de volta pro Poli. Tinha muito criança, tinha muito jovem lá acompanhando os jogos. Isso é muito legal. Quero parabenizar demais o pessoal do Canabres, que está movimentando uma área esportiva tão importante para a nossa cidade, né, professor? Ah, não tenha dúvida nenhuma. Mais uma vez, parabéns a todo o pessoal lá do Canabres, que está movimentando lá, desde a revitalização lá da, do campo, tem tido atividades, muita gente envolvida de todas as idades, né? De jovem até veterano, master. Portanto, não tenho dúvida nenhuma. A área da outra vez é sendo utilizada por quem de direito e movimentando o bairro. E nós, mais uma vez, é através dos eventos que o Cannabis tem feito e que todos têm aproveitado essa área aí, tem criado lazer e recreação, o que o povo está muito carente ultimamente, né? Nós estamos muito mais preocupados com repressão do que dar condição para que não precisa reprimir ninguém, dar lazer e recreação, principalmente para os nossos jovens, que tem tudo para ser o futuro e o comando de toda essa nação aqui, da nossa cidade e de toda a nação. Portanto, parabéns a todos que se esforçaram para realizar mais esse evento aí, que movimentou muita gente. Muito bem, parabéns aí à equipe do Cannabis, parabéns ao Audax. E a gente fala sobre os jogos também válidos aí pelo campeonato regional lá de Mombuca, né? Tivemos o Atlético de Mombuca vencendo o Morada do Sol por 2-1 e o Schalke 04 e a Ponte Preta de Montemor empatando em 1-1. Pelo campeonato amador de Rio das Pedras, professor, um fim de semana com 33 gols em 7 jogos. É isso mesmo, 33 gols em 7 jogos. Começando pelo Democrata, que enfiou 7-0 no Amigos, que goleada do atual campeão da competição, defendendo o seu título. Também no sábado tivemos o Cannabis, que levantou a taça na sexta, ganhou no sábado também, bateu o Barcelona por 2-1. No domingo tivemos o Bar do Pachá batendo o Balacobaco por 2-1. A equipe do Quebrada lá da Serra enfiou 6-0 no interior paulista, que resultado também da equipe do Quebrada. Também tivemos o RA Unidos enfrentando o Cataguai, fazendo 7-0, rodada de goleadas, viu, professor? E, para finalizar, a equipe do Amaral empatou em 3-3 com o MDC. Olha que fim de semana de gols aí no esporte local, no esporte rio-pedrense, professor. Ah, sem dúvida. Parabéns a todos que estiveram envolvidos nesse final de semana aí no Campeonato Amador, que propiciaram essa quantidade de gols aí imenso, né? Nenhuma partida ficou sem a roseira balançaram-se as redes. Portanto, parabéns a todos aqueles que participaram desse final de semana, dessa rodada do Campeonato Amador aqui da cidade de Rio das Pedras, que teve gol para tudo quanto é tipo, né? Muito bem, então falamos aí do nosso futebol local, sempre com prioridade aqui na nossa programação da Rio Vox FM. A gente deixa o convite aberto, inclusive, eles fui lá no 7 de setembro lá, o pessoal, cadê a equipe do Democrata lá, os campeões dos veteranos? Estão convidadíssimos aqui, conversei com o Rui, com todo mundo lá, e estão mais do que convidados para comparecer aqui nos estúdios da Rio Vox FM para a gente falar dessa conquista. Afinal de contas, as portas da Rio Vox FM estão abertas para qualquer um que queira falar de esportes aqui na nossa programação. Então você tem sua equipe, pode comparecer, pode chegar aqui, que a gente com certeza vai bater um papo muito bacana aqui na nossa programação. E vamos falar de apoio aqui na Rio Vox FM, vamos falar dos nossos apoiadores, porque se você aí tem sua equipe, tá com aquele uniforme surradinho, tá aquele uniforme que já não aguenta mais lavagem, liga lá para RLX Confecções, camisetas para empresas e uniformes esportivos. Fazem também bandeirões e camisetas de torcida personalizada. Caminhe o seu projeto para eles através do 991273370 ou através da página no Facebook RLX Confecções. Está precisando de uniforme para o seu time? Está precisando de uniforme para sua empresa? Entre em contato que a RLX tem a melhor solução para você em termos de uniformes. Então, quer estar na moda, quer estar bonito, igual a Associação Olímpica Rio Pedrense, que veste RLX Confecções? RLX, solução para uniforme, seja profissional ou esportivo, é na RLX Confecções, parceiros do Rio Vox Esporte Clube. Eu Quero mandar um abraço pro nosso amigo Erinho, que esteve aqui no sabadão nos ajudando. Quero mandar um abraço pro Titi, que tá feliz da vida, né, Titi? Daqui a pouco a gente vai falar do seu operário. Mas antes, falamos da Associação Olímpica Rio Pedrense, que esteve em Águas de Lindóia no final de semana, no último sábado, para duas partidas pelas oitavas de final da Taça Interestadual Águas de Lindóia Sub-16, que tem o nome do Renato, né? E também a Taça Águas de Lindóia Interestadual Sub-20, que tem o nome do Zenon. Infelizmente, dois resultados que eliminam a equipe da competição, né, professor? Ah, sem dúvida. A equipe Sub-16 perdeu pro CEAL, pro a Sociedade Esportiva Águas de Lindóia. A equipe fez um bom primeiro tempo. O técnico Santo, né, escalou a equipe com Diogo, Roger, Léo, Juan, Adriel, Eduardo, Baianinho, João Vitor, Matheus, Thiago e Vitinho. Participaram do jogo ainda o Patrick e o Carlos. E o Baianinho marcou o gol que virou o primeiro tempo em 1-1, um jogo equilibrado. E no fim do jogo, aí sim, a equipe do Águas de Lindóia conseguiu 2 gols e acabou ele vencendo e classificando para as quartas de finais da Copa Renato, e a equipe da Associação Olímpica Rio Pedrense ficou aí nas oitavas de finais. E no Sub-20, a equipe jogou com o David no gol, na lateral direita o Anderson, na zaga central o Daniel, quarto zagueiro o Matheus e lateral esquerdo o Vitor. Os dois volantes ali foi o Felipe Souza e o Felipe Toledo. O meio de armação foi o Natan de São Pedro. E os três atacantes foi o André, na ponta direita, centroavante o Edson. E na ponta esquerda o Iago também. Portanto, nós acabamos virando o primeiro tempo, perdendo de 1-0. Contra a equipe do DS Sport, uma equipe que tem todos jogadores de empresário, inclusive tem um jogador argentino, número 8, muito bom jogador. A equipe treina 2 períodos todos os dias, tem um condicionamento físico de invejar. Condição, estrutura, micro-ônibus deles, enfim, comissão técnica grande e muito bem preparada fisicamente. E no segundo tempo, a diferença física ficou evidenciada e a equipe do DS Sport fez mais 4 gols e nós acabamos fazendo o nosso gol de honra através do Vitinho, que entrou no segundo tempo no lugar do André, e o Vitinho acabou fazendo o gol de honra da Associação Olímpica Rio Pedrense, e dessa maneira nós também ficamos pelo caminho aí nas oitavas de finais da Copa Zenon. Agora segue a Copa, né, nas suas quartas de finais, sem a presença da Associação Olímpica Rio Pedrense, e a Associação Olímpica Rio Pedrense começa agora a se preparar para a Copa Neto Sub-19, que inclusive vai ter um dos grupos aqui em Rio das Pedras. Muito bem, então continuamos falando aqui de esporte. Uma pena que a Associação Olímpica Rio Pedrense foi eliminada, mas tem muitos desafios ainda por longo deste ano. A gente acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. A partir de agora o assunto é Copa Paulista na programação esportiva do Rádio Rio Pedrense. Melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tonorandolês nas ruas e a lombra bateu. O jogo é 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Jogos do final de semana pela Copa Paulista, primeira fase pelo Grupo 1, jogos válidos pela 7ª rodada. Tivemos o Novo Horizontino indo até a cidade de Votuporanga enfrentar a Votuporanguense e venceu por 2-0. Tivemos também o Batatais, que parece que quer ficar vivo, viu, professor? Bateu a equipe da Penapolense por 2-0 dentro do seu estádio. E no duelo entre os líderes, o Mirassol levou a melhor, professor. Trouxe a primeira derrota para a equipe do Olímpia e iguala a pontuação da equipe que então era líder, ainda é, pelo saldo de gols Mirassol e Olímpia. Então, Mirassol venceu por 1-0 a equipe do Moisés Egert. O grupo 1 está dessa maneira, professor. O Olímpia é o primeiro com 14 pontos, o segundo é o Mirassol, também com 14. O terceiro é a Votuporanguense com 12. E o quarto é o Novo Horizontino. A equipe de Novo Horizonte tem 9 pontos. Penapolense e Batatais. Batatais e Penapolense, aliás, tem 5 e 4 pontos, respectivamente, estão ficando fora nesse momento da competição, professor. Igualou, Mirassol cresceu durante a competição, né? Ah, e tem um treinador já que conhece muito bem isso aí tudo, né, Moisés? E conseguiu um grande resultado de uma equipe que vinha até então invicta, né? E Olímpia e o Mirassol praticamente já confirmaram a sua classificação. Eu diria até que o Votuporanguense também, porque falta mais 3 rodadas e eles têm uma boa gordura do quinto colocado, que é o primeiro fora da zona de classificação, com 5 pontos. Então eu acredito que a única vaga que existe ainda é o quarto lugar, e está com o Novo Horizontino, que tem 9, Batatais 5 e Penapolense 4. Esses três aí devem brigar pela última vaga, viu, Léo? Muito bem. Agora a gente fala do grupo 2. Grupo 2, grupo do 15. Tivemos aí jogos válidos pela 11ª rodada, né? Décima rodada, aliás, né? Os grupos 2, 3 e 4 têm um time a mais, né? Que o grupo 1, né? Então, por isso temos mais rodadas, obviamente. Então, tivemos o Novo Horizontino, o Noroeste, batendo a Ferroviária, professor, por 2-1 dentro do seu estádio, no Alfredo de Castilho, e se colocou na briga, professor. Olha só a vitória do Noroeste, importantíssima também. O Rio Claro decidiu entrar na briga, professor, e venceu a Inter de Limeira por 2-0 fora de casa. E nós que criticamos aí, ó, o time do 15, porque empatou em casa com o Norusca, hein? E tá aí, ó, o Noroeste que não quer saber de nada, foi lá e acabou vencendo a toda poderosa Ferroviária, né? Que jogou em casa, não é isso? E fez os gols, o Gabriel Esteves fez o gol aos 45 minutos do segundo tempo, que deu a vitória pro Noroeste. Portanto, tá aí, o Noroeste entra na briga. A vitória do 15 também ajudou o Noroeste, né? Porque segurou o Desportivo Brasil ali com 10. Portanto, o Noroeste segue vivo nesse grupo aí. É claro, a vitória do 15 também foi uma vitória boa, mas o mais importante aí foi justamente a equipe do Noroeste, que todo mundo entendia que o 15 tinha perdido 2 pontos aqui. Mas não foi que o Noroeste realmente parece que deu uma melhorada nesses últimos 2 jogos e conseguiu 4 pontos, né? 1 aqui e 3 ontem lá em Araraquara, lá no sábado, né? É óbvio que a gente não vai deixar de falar do 15, porque o 15 de Piracicaba está invicto com o seu novo comandante, com o Kleber Gaúcho, e o 15 venceu mais uma, viu, professor? O 15 venceu a equipe do Desportivo Brasil por 1-0, gol no finalzinho, professor, gol do Lucas Formiga, não foi? Gol do Formiga, que salvou a pele lá na equipe do 15, e vem mostrando uma evolução, né, professor? O que o Kleber consegue trazer para esse time que faz a equipe jogar diferente do que acontecia com o Fael Júnior, professor? Eu tenho comigo uma coisa assim, né? Por exemplo, o Kleber, quando não tá treinando as equipes aí, no caso aí, né, o 15, ele participa de todos os jogos do veterano, do master, joga tudo que pode. Então, quer dizer, ele fica mais afinado com o jogo, né? Então, eu acredito que talvez chegada de um boleirão que está em atividade, mesmo que no veterano, mas está jogando diariamente, ele consegue entrar mais fácil na cabeça do jogador. E me parece que o jogador, o grupo, que não foi ele que armou, não foi ele que contratou, parece que entendeu muito bem isso aí e vem correspondendo dentro do campo. Você veja bem, aos 47 do segundo tempo, no acréscimo, o 15 ainda tinha força para buscar o gol e foi que aconteceu. Aos 47, o Lucas Formiga conseguiu fazer o gol, que deu 3 pontos importantíssimo para a classificação do Joaquim, que eu também reputo que nesse grupo aí já está praticamente classificado. Não matematicamente, mas em função do que vem jogando e ascensão da equipe, dá para a gente apostar que o 15 vai ser um dos 4 classificados desse grupo, viu, Léo? É, antes do Kleber assumir, a gente falava sobre o 15 poder ficar de fora, inclusive, né? Hoje, uma sequência muito boa de 4 jogos sem perder do Alvinegro, né? São 2 empates e 2 vitórias. O 15 é o segundo colocado com 13 pontos e tirou a diferença que era enorme para a Ferroviária. Hoje, a diferença é de 4 pontos, uma diferença alcançável aí, né, professor? Lembrando, a gente tem confronto direto de novo entre 15 e Ferroviária. Quem sabe o 15 pode dar o troco do que aconteceu aqui no Barão, né, professor? Sem dúvida, Léo. Léo e ouvintes, presta atenção numa observação aqui, né? Ó, no grupo 1, que é o grupo do Olímpia, o Olímpia tem 14 e a Penapolense é o primeiro, 14 é o Olímpia, e o último é o Penapolense com 4. No grupo 3 aqui, nós temos o São Caetano com 21 é o líder, e o Água Santa é o Lanterna com 2, certo? Agora você pega aí o grupo 4, o Ituano é o líder com 16 e o Taboão da Serra é o Lanterna com 1. Agora pega o grupo do 15, veja quem é o líder e quanto tem o líder e quanto tem o Lanterna. Vamos passar essa informação para o nosso ouvinte agora então, ó. Ferroviária líder com 17, o 15 é o segundo com 13, o terceiro é o Rio Claro com 10, o quarto é o Desportivo Brasil com 10. Agora, na quinta, sexta e sétima posição, todo mundo com a mesma pontuação, professor. Noroeste, Inter e Red Bull Brasil com 9 pontos. É justamente esse ponto que eu quero que o ouvinte preste atenção para ver o quanto que esse grupo do 15 está sendo o grupo da morte, o grupo mais disputado, o grupo onde as equipes todas não têm ninguém definido assim matematicamente ainda. Está todos ainda dependendo de resultado, porque o equilíbrio é muito grande. O quarto colocado é o Desportivo Brasil com 10 e os outros 3 que brigam por uma vaga justamente tem 9 pontos. Enquanto os outros grupos Lanterna tem 1, tem 2, no grupo do 15 o Lanterna tem 9, viu? O 15 tem mais 9 pontos para disputar, 2 jogos fora contra Inter de Limeira e Ferroviária, aí o 15 folga e depois enfrenta o Rio Claro na última rodada. Digamos que desses 9, se o 15 ganhar 4 ele está classificado, professor. Uma vitória e um empate, o 15 está dentro. Eu também comungo desse mesmo pensamento aí, portanto o 15 precisa de no mínimo 4 pontos para garantir a sua vaga com 17 pontos, coisa que a Ferroviária já os tem. Então eu vejo que com 17 pontos ele se mantém aí classificado, uma vez que mesmo ganhando 6 pontos quem tem 9, ele consegue ir a 15, portanto não consegue chegar nos 17 do Inhoquim. Vamos falar agora do grupo 3, que tivemos o Santos batendo o Água Santa lá no Distrital do Inamar por 300-2. Também tivemos o Santo André. Santo André foi até o estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo e bateu a equipe da casa, o São Bernardo, por 200-1. E no duelo dos líderes, o São Caetano venceu o Taubaté por 1-0 no Anacleto Campanella e fica com a ponta da tabela, professor. O São Caetano é o líder com 21 pontos, o segundo é o Taubaté com 18, o terceiro é o Santo André com 14, o quarto é o São Bernardo com 11. Santos também tem 11, Bragantino 4 e Água Santa 2 pontinhos. Professor Mauro. São Caetano, Taubaté e Santo André já estão classificados, né? Ainda não matematicamente, mas estão bem encaminhados a classificação. E a última vaga está entre São Bernardo e Santos. Desses dois sai quem vai realmente continuar aí seguindo a Copa Paulista em frente. Muito bem, vamos ao grupo 4. Grupo 4 que tivemos o Ituano batendo o Taboão da Serra por 400-1 e assumindo a liderança da chave. Porque o Audax perdeu mais uma, perdeu para o Juventus por 200-0 lá na Rua Javari. E a equipe do Atibaia venceu a Portuguesa por 200-1. E esse é outro grupo muito equilibrado, viu, professor? Porque o líder é o Ituano com 16 pontos, o Audax também tem 16. Na terceira posição e na quarta posição estão Atibaia e Portuguesa com 15 pontos. E depois temos o Nacional com 12 e Juventus com 11. Aí as equipes também estão brigando bem. Quem destoa aí, professor, é só o Taboão da Serra, tem um pontinho só. Pois é, 8 anos, sumiu a liderança do Audax aí, com o mesmo número de pontos, mas um saldo de gol melhor. O Atibaia, com a vitória sobre a Portuguesa, tomou a vaga que era da Portuguesa, o terceiro lugar, e a Portuguesa passou a quarto. O Nacional, que é um dos maiores rivais aí do Juventus e da Portuguesa, tem 12 e o Juventus tem 11. Portanto, eu acredito que esse grupo aí não dá para cravar ainda quem está classificado, viu, Léo? Com certeza. Então falamos da Copa Paulista de Futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu quero dar parabéns para um clube muito importante do nosso interior, professor. Eu quero dar parabéns para o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. É, professor, hoje é aniversário de 107 anos do Bafo, do Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, Leão do Norte. O Leão do Norte, muita gente pensa, mas por que Leão do Norte? Porque Ribeirão Preto fica no norte do estado? Não, porque o Comercial esteve em excursão ao norte e nordeste do Brasil, né? Em maio e junho de 1920 e permaneceu invicto. Então, o Bafo, que é uma equipe tradicionalíssima do interior, faz o Come Fogo com o Botafogo lá em Ribeirão Preto, manda seus jogos no Palma Travassos lá em Ribeirão, professor. E o Comercial é uma equipe que já derrubou muitos gigantes, viu, professor? Bateu já no São Paulo, bateu no Corinthians, bateu no Palmeiras, um time muito forte na década de 50, década de 60. Então, uma equipe que faz muita falta no cenário nacional, no cenário estadual, viu, professor? Outra curiosidade, professor, é que um último gol de um grande jogador do futebol brasileiro aconteceu justamente contra o Comercial. O último gol do Garrincha foi marcado contra o Comercial. Um 2x2 entre Comercial e Olaria em 72. Olha só, então, o Comercial já disputou o Campeonato Brasileiro, mas passou por alguns momentos muito ruins aí de administração. Tá voltando a conquistar o seu espacinho, voltando a se organizar, né, professor? Hoje a gente sabe que o Comercial vem caminhando pouco a pouco e já tem um ônibus legal, um ônibus de moderno para viajar por todo o estado. A Bezinha é uma divisão muito cruel, né, professor? Então, o Comercial tenta buscar novamente esse lugar ao sol na mão do Pinho, experientíssimo treinador, e acredito que o Comercial deve subir e precisa voltar, né, professor? Porque sem Come Fogo, como que fica aqui? Nunca falamos do Come Fogo aqui no Rio Vox Esporte Clube, professor. Parabéns ao Bafo, parabéns ao Comercial de Ribeirão Preto, dono do Palma Travasso, um grande estádio, um estádio para 30 mil pessoas, um estádio que foi palco de grandes jogos e de memoráveis jogos, né? Sempre esteve aqui no caminho do 15 de novembro aqui, no caminho de grandes equipes, e lá era muito difícil jogar, e o Comercial precisa voltar o mais rápido possível para também poder jogar o derby, o Come Fogo lá entre Botafogo, Comercial, Comercial e Botafogo, né? E para isso o Comercial tem que vencer hoje, o Comercial joga hoje, né? E o Comercial tem que vencer, porque está na última divisão, está na quarta divisão do futebol paulista. Não é esse o lugar que a gente almeja para o Comercial. O Comercial é um time de camisa, um time tradicional, um time que revelou muitos grandes jogadores para o futebol brasileiro e mundial. Portanto, o Comercial precisa voltar e vai jogar justamente hoje aí no campeonato da segunda divisão, que ele vem de uma vitória e uma derrota. E hoje faz a terceira partida aí pela terceira fase e está lutando com forças e com unhas e dentes. Trouxe um treinador experiente, que é o Pinho, que é justamente para ver se consegue voltar para a 3 do campeonato e ficar mais perto do lugar onde ele merece, que é a primeira divisão. Com certeza, parabéns ao Comercial, entra em campo hoje, pega a Francana pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão, terceira rodada do Grupo 11, precisa vencer. A vitória melhora a situação da equipe de Ribeirão Preto, que nesse momento tem uma vitória e uma derrota nessa fase, né? Hoje temos também São José e Flamengo de Guarulhos pelo mesmo grupo. Amanhã a gente fala muito mais de Bezinha aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, professor. Tivemos as semifinais no final de semana e o primeiro jogo foi no sábado no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Botafogo, rival do Comercial, recebeu o Cuiabá. A primeira partida foi 0-0 na Arena Pantanal. E confesso que esperava uma vitória do Botafogo, professor, porque jogava dentro dos seus domínios. Mas a equipe do Cuiabá, professor, pegou a peixeira e passou a lambida no Botafogo. 3-0 fora o baile, viu, professor? Um nó tático tremendo no Botafogo. 3-0 e está na final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Dourado chega ao finalíssimo, professor. Vamos ter jogo em arena de Copa do Mundo, professor, na final. Parabéns ao Dourado, parabéns ao Cuiabá, que pela primeira vez vai decidir o título aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Está aí um fato que vai entrar, já entrou para a história do Cuiabá, do Dourado. O Genilson foi o artilheiro do jogo, né? Fez 2 gols, abriu o placar aos 3 minutos e aos 29 do segundo tempo. E o Danilo, aos 31 do primeiro tempo, fez 3-0. Quem de sã consciência poderia apostar num placar desse? Nem o mais otimista torcedor cuiabano poderia pensar que o Cuiabá, o Dourado, poderia, no seco, enfiar 3-0 na Pantera. No seco, né? Porque Dourado pode ser muito bom na água, né? Agora, no seco, fazer a Pantera correr de 3-0 lá em Ribeirão Preto, parabéns ao Dourado que vai para a final aí. E chega com autoridade, inclusive levando a segunda partida para a Arena Pantanal, né? Com certeza. E agora a gente fala do Operário e do Bragantino, que empataram mais uma vez em 0-0. E nas penalidades, professor, brilhou a estrela de Simão, o goleiro do Fantasma, professor. O Simão, que não é um fantasma atrapalhão, mas é um goleiro campeão, professor. Pegou 2 penalidades e colocou o Operário na final da Série C do Campeonato Brasileiro. É a segunda final nacional consecutiva da equipe do Operário, que decidiu a Série D do ano passado e ficou com o título a enfrentar o Globo na decisão. Esse ano, o adversário é o Cuiabá. O Fantasma derrotou o Bragantino por 4-2 nas penalidades. E, olha só, nunca aconteceu da equipe conquistar de maneira seguida Série C e Série D, Série D e Série C, professor. Podemos ter história aí com a equipe do Operário, que é uma equipe que não gasta tanto, é uma equipe que procura se organizar de outra maneira, né, professor? Uma equipe que tem nomes que estão com o Operário há muito tempo. O Lucas Batatinha, o Schumacher, que chegou para a Série D vindo da Caldense, né? O Simão, essa temporada chegou o Xuxa para reforçar um pouco esse grupo aí. E deu certo, né, professor? O trabalho lá da equipe de Ponta Grossa do Fantasma é fantástico, não? Ah, sem dúvida, parabéns ao Operário. Esse jogo foi um jogo igual, né? Esse jogo é aquilo que a gente esperava que fosse Cuiabá e Botafogo também, mas aí foi o Operário e o Bragantino demonstraram que tem 2 equipes iguais, né? Jogaram os 2 jogos e não conseguiram fazer gol, foi supremacia das 2 defesas e foi decidido nos pênaltis. Nos pênaltis, e o Operário houve melhor e acabou vencendo por 4-2 e o Operário vai para a final. E o que me chama a atenção é realmente quando você vê que as equipes têm uma influência grande dentro da CBF. Olha aí quem apitou lá o jogo de Operário e Bragantino. É um dos melhores árbitros aí que vem apitando a primeira divisão, os clássicos aí, o Braulio da Silva Machado, lá de Santa Catarina. Então a gente vê que Bragantino e Operário estão muito bem representados lá na CBF, que realmente chamou a atenção da CBF, que a CBF mandou um trio de primeira linha para apitar o jogo lá. E graças a Deus não houve ocorrência, estamos aí com uma final limpa, transparente e que vença aquele que for melhor, né, Léo? Com certeza. As finais, então, do Brasileiro da Série C acontecem, então, já a partir da próxima semana, né, a gente tem. Então, o primeiro jogo entre Operário e Cuiabá vai ser em Ponta Grossa e o Cuiabá vai decidir na Arena Pantanal, vai decidir nos seus domínios. E eu tenho certeza que vamos ter a Arena Pantanal lotada para definição da Série C. Palpite seco e rápido, professor. Quem fica com a taça? Cuiabá. Eu vou de Operário, então. O Titi deve estar feliz lá, com certeza. Já conversou com todo mundo lá em Ponta Grossa. Uma pena pro Titi que não vai ter jogo aqui em Ribeirão Preto, senão ele podia ir lá no jogo, né? Mas vai poder acompanhar pelo rádio, vai poder acompanhar pelo YouTube e vai torcer muito para o Operário. E a gente já muda de assunto no pique, professor. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos da 26ª rodada. Tivemos o Atlético de Goiás batendo o Oeste por 2-1, com o Morrinho artilheiro ajudando, né, traindo o goleiro Tadeu. Tivemos o Boa Esporte batendo o Goiás dentro de casa, lá em Varginha, por 1-0. No Rei Pelé, CRB e Guarani empataram em 1-1. O Neto Baiano fez o gol do CRB. O Bruno Nazário fez o gol do Guarani. Tivemos também o Paysandu batendo o Avaí por 2-1 na estreia do João Brigatti. Boa vitória do Papão. O São Bento, professor, também venceu 2-0 fora de casa no Alfredo Jaconi e respira mais uma vez, respira aliviado a equipe do Marquinhos Santos com 2 gols do Francis, professor. Olha só, o São Bento melhorando, vem crescendo. Quem cresceu também é o CSA, professor, que foi até o Orlando Scarpelli, venceu o Figueirense por 2-1 com o gols do Matheus Lopes e do Douan, de virada ainda, porque quem abriu o placar foi o Elton. Pro Figueirense fica apenas um pontinho do líder Fortaleza, que foi até Santa Catarina e perdeu para a equipe do Criciúma por 2-0. O Zé Carlos, o artilheiro Zé Carlos e o Vitor Feijão fizeram os gols do Criciúma. Também tivemos o Londrina batendo o Brasil de Pelotas por 1-0. O Londrina, assim como o São Bento, vai conseguindo escapar um pouco da parte de baixo da tabela. Adivinha quem marcou o gol, professor? Dagoberto. Dagoberto fez mais um lá pelo Londrina. Tivemos também a Ponte Preta empatando com o Sampaio Correia, conseguindo empatar com a lanterna da competição. E o Vila Nova bateu o Curitiba por 2-1 lá no Serra Dourada. Gol do Elias e do Alex Henrique. O Curitiba até tentou diminuiu com o Talisson Kevin. Aliás, pelo amor de Deus, não tem outro Talisson no time, né? Talisson só, pelo amor de Deus. Então, tivemos essa rodada. O que que a gente pode destacar, professor, desses jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol? Ah, não tenha dúvida nenhuma que é a derrota, né? A derrota do Fortaleza pro time lá do Criciúma, 2-0, né? É uma pancada grande. O Fortaleza, não sei o que está acontecendo nessas últimas 2 rodadas aí, perdeu e empatou. Então o Fortaleza está deixando aí o pessoal encostar, e agora o CSA está a 1 ponto do Fortaleza, né? A estreia do João Brigatti tem que aplaudir, né? Porque ele não quis ficar de assistente aí do Chamusca e assumiu lá o Papão e acabou estreando bem. Gostei do jogo do Paysandu, e uma vitória 2-1 com autoridade sobre o Avaí do Geninho, portanto é um resultado expressivo. A gente falou do Fortaleza, mas a gente tem que tirar o chapéu pro Mazola, né? O Mazola chegou no Criciúma estava último colocado. Hoje o Mazola venceu o Fortaleza e o Criciúma está em 14º lugar com 32 pontos. Então são coisas de que a vitória do Boa Esporte também, que venceu o time sensação da competição aí depois do Fortaleza, que era o Goiás do treinador lá, esqueci, que era do São Paulo, do Ney Franco. Ah, o Ney Franco. O Ney Franco do Goiás. Então, o Boa tem que tirar o chapéu pro Boa, que apesar de ficar na zona do rebaixamento, mas quando se tá conseguindo, vem de 2 vitórias consecutivas. E o nota triste do campeonato fica mesmo por conta do Sampaio Correia, que apesar de conseguir o empate aqui contra a Ponte, que teoricamente seria um bom resultado, mas está muito baixo, mandou embora o treinador Paulo Roberto, então a situação parece que está meia turva lá pro lado do Maranhão. A vitória do São Bento é uma vitória que põe o São Bento lá no meio da tabela, sem dúvida nenhuma. O time de Marquinho está tendo uma reação muito boa. Hoje já o São Bento, que estava perigando lá na zona do rebaixamento, já é o 11º colocado. Então os times parece que estão, aqueles que estão brigando para o acesso e aqueles que estão brigando pelo meio da tabela também, que é o caso do Oeste, que o Oeste vai ficar realmente pelo meio da tabela também, que perdeu em casa para o Atlético Goianiense e se mantém lá em 12º lugar. Muito bem, falamos sobre a Série B do Campeonato Brasileiro aqui na nossa programação. A gente acompanha tudo o que acontece na segunda divisão do futebol brasileiro aqui na nossa programação. Vamos só passar a classificação para você, nosso ouvinte, que está ligadinho aí. O Fortaleza é o líder com 47 pontos, segundo é o CSA com 46. Diminuiu a vantagem, uma sequência negativa de 3 jogos do Fortaleza e 2 vitórias da equipe do CSA. O Atlético de Goiás é o terceiro e o quarto é o Goiás. 2 equipes goianas no G4, Vila Nova pertinho. Temos que destacar o futebol goiano, que está ali. Os 3 equipes do estado estão na parte de cima da tabela, né? O Avaí é o quinto colocado com 46. Olha o Vila Nova aí com 40 na sexta posição. Sétimo é o Guarani com 38. Caiu um pouco, perdeu um pouco de vista os líderes, né? Oitavo é o Figueirense com 38, o nono é o Curitiba com 36 e o décimo é a Ponte Preta com 35. O décimo primeiro é o São Bento com 34, o décimo segundo é o Oeste também com 34, Londrina tem 33 na 13ª posição e o Criciúma é o 14º com 32. Desgarraram um pouco da parte de baixo, professor. O CRB tem 29, o Papão também tem 29 e na zona do rebaixamento temos o Brasil de Pelotas com 28, o Juventude também com 28, Bom Esporte Clube com 24, o Sampaio Correia é o Lanterninha com 22 pontos. Artilheiros, Dagoberto e Lucão, professor, com 11 gols, quem diria, hein? Agora a gente muda de assunto, fala da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome dele são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh, oh, oh. Brincadeira, ele vai ser campeão. Depende de onde você tá, você não pode levar nem foguete nem bandeira, né, professor? Acabaram com a música do Neguinho da Beija-Flor. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, a 24ª rodada da competição, onde começou com o Sport Cruzeiro, professor, fazendo 0-0, empatando em 0-0, um gol legítimo do Cruzeiro, anulado, né, o Barcos até ficou pistola com o juiz, fazia 10 jogos e não marcava, aí a hora que ele marca o juiz vai lá e anula o gol dele, e o Cruzeiro na hora que podia também ficar com a vitória, o Magrão pegou o pênalti do Raniel e manteve o 0 no placar. O Leão continua na zona do rebaixamento, o Cruzeiro na mesma, professor. O Cruzeiro parece que realmente abriu mão aí do Campeonato Brasileiro, apesar de estar em 7º lugar, né? E tá, acho que o Cruzeiro quer justamente é isso aí, ó, ficar ali em 7º, 8º, para no sprint final lá, se precisar, correr atrás do 6º lugar que dá vaga para Libertadores. Então, o Cruzeiro não acredito que não briga mais pelo título, não. Agora, a luta do Sport é de titãs, hein? Que o Sport, ele vem de queda livre e está na zona de rebaixamento ali e hoje já está junto com o Ceará, olha só, hein? Então, o Sport é preocupante, eu não vejo hoje muita saída para o Sport, não. Muito bem, próxima partida, tivemos o São Paulo no Morumbi, recebendo a equipe do Bahia e venceu, 1-0, gol do Diego Souza. São Paulo sofreu, professor, mas venceu o Bahia e dormiu até na liderança, mas o Inter acabou recuperando a liderança, que está empatado, não é verdade, né? E o tricolor baiano estaciona no meio da tabela, mas olha, professor, foi difícil, viu? Foi muito difícil a vitória do São Paulo. Já o Bahia joga bem contra todo mundo, mas perde para todo mundo também, professor. Bahia é um ponto de interrogação, está jogando bem em casa, né? E no fim acaba perdendo fora. Mas o São Paulo pressionou, apesar de não jogar uma grande partida, mas pressionou, dominou o jogo, não correu susto, não teve susto, e fez o gol com o Diego Souza aos 14 do segundo tempo. E o São Paulo está ganhando os jogos também, magrinho, apertadinho, porque se o São Paulo vence de 2-0, quem era o líder hoje era o São Paulo. Mas o São Paulo fez 1-0 e se acomodou ali, guardando 1-0 e não negociou mais com a possibilidade de fazer o segundo gol e o terceiro. Em função disso, hoje, ele conseguiu perder a liderança por causa de um gol. Portanto, se ele tivesse feito 2-0, melhoraria o ataque e melhoraria o saldo. Portanto, ele estaria na frente do Inter hoje. É, muito bem, mas uma vitória importante, né? Reabilita o São Paulo, coloca o São Paulo, mantém o São Paulo colado no Internacional. Uma derrota ali seria desastrosa, hein, professor? Mas o São Paulo conseguiu se sair bem. Quem que tá numa situação desastrosa é Chapecoense, professor, porque a Chape foi até o Maracanã e perdeu o Flamengo, 2-0. O primeiro gol, um golaço do René, e o segundo, um gol de pênalti aí do Diego. O Flamengo voltou a vencer no Brasileirão. Dormiu em terceiro, mas agora é o quarto colocado. A Chapecoense, professor, eu não vejo saída, viu? Também está em queda livre. Só tem atrás dela o Paraná, que o Paraná também vem muito mal. Portanto, a Chapecoense, do nosso amigo Guto Ferreira, está mal das pernas e é um seríssimo candidato aí ao rebaixamento. Você vê, a equipe de Chapecoense tomou 12 gols, tem um saldo de 12 gols negativo, e o saldo de gol do Paraná é 20, portanto, começa a ficar claro aí quem vai realmente, é o 20, é o saldo de gol negativo do Paraná é 20, do Sport é 16 e da Chapecoense é 12. Então você vê, por aí você vê quem são as equipes que estão. Por isso que eu digo que o Sport está em queda livre. E a Chapecoense também. Tá difícil. E o Flamengo, professor? A gente viu que o Flamengo perdeu um pouco de fôlego, voltou a vencer. Mas a gente pode dizer que o Flamengo ainda está na briga, né? Não, o Flamengo continua na briga. Apesar que precisa ver como ele se comporta fora de casa, né? Vencer a Chapecoense por 2-0 no Maracanã não tem nada de anormal, né? Obrigação. Agora, precisa ver como é que o Flamengo se comporta fora de casa. Esse tem sido o grande problema do Flamengo. E no Independência, professor, jogo péssimo ao zero que ficou no placar também a nota do jogo entre América Mineiro e Ceará, professor. Menos mal pro time do Elisca, né? Que o Elisca conseguiu aí vim de 2 vitórias e 1 empate agora com a América. Portanto, ele disputou 9 pontos, ganhou 7. E quem perdeu 2 pontos aí foi justamente o América do Adilson Batista, né? Que vem numa ascensão muito boa aí. E agora o Ceará acabou tomando lá, parando essa sequência boa do América que estava vindo aí. E agora o América perdeu 2 pontinhos jogando em casa, melhor para o Ceará, que acaba levando 1 ponto e entrando lá num grupo que tem 3 times lá igual ao Ceará. Hoje o Ceará está pertinho de sair da zona de rebaixamento, né? Se tivesse vencido, teria saído pela primeira vez na competição. Tivemos também os clássicos, professor. O primeiro deles, o Fluminense e o Botafogo se enfrentaram no Maracanã e o Flusão venceu por 1-0 com o gol do Digão, numa bola que o Everaldo mandou de bicicleta pro meio da área, uma confusão tremenda. O Digão tava lá para centroavante empurrar a bola para dentro da rede. O Júlio César, num primeiro momento, goleiro do Fluminense, salvou a equipe, mas depois saiu machucado. E o herói foi o goleiro reserva, professor. Foi o Rodolfo, que foi goleiro do Oeste no ano passado, no Campeonato Brasileiro da Série B, né? E voltou ao Fluminense, que era o time dele, do Rodolfo. Passou por problemas com drogas, né? Caiu no doping, né? E hoje se recupera, chega a pegar o pênalti do Rodrigo Lindoso, que daria igualdade no placar para o Botafogo. O herói da partida foi o goleiro Rodolfo, professor. E o Fluminense, num clássico com o Maracanã vazio, professor. 11 mil pessoas no Maracanã, isso daí é um crime, professor. E precisa de 15 mil pessoas para pagar o aluguel. Depois daí começa a dar lucro. Então quer dizer que não precisa ser muito bom de conta para saber que tomou prejuízo. Mas diz que o jogo foi triste, viu, Léo? Foi triste o jogo. Botafogo, Fluminense, Fluminense, Botafogo, foi triste. Foi triste, foi muito ruim o jogo. resultado sim foi bom para o Fluminense, que ganhou 3 pontos. E como você disse, o goleiro se recuperou bem e volta aí outra vez no cenário. Oxalá ele tenha se recuperado também dos problemas que o afastaram do futebol e que ele possa voltar a seguir a carreira dele e ganhar o pão de cada dia dele, jogando futebol e deixando de lado essas porcarias que têm acabado com a vida dos nossos jovens. Com certeza, né? É um exemplo bonito hoje, como uma pessoa consegue se recuperar e voltar a fazer o que mais gosta, que é jogar futebol. Parabéns ao Rodolfo e o Fluminense, mais uma vitória. Agora a gente fala do Grenal, professor. Que para variar, tudo Grenal tem confusão, tem encrenca, e o Internacional venceu, professor. 1-0, gol do Edenilson. Foram poucas chances, mas o Edenilson aproveitou a jogada que ele começou e finalizou. E acho que foi a primeira vez nos últimos 2 anos que o Inter chegou em situação igual ou maior que o Grêmio, né? Porque o Grêmio sempre, durante esses 2 últimos anos, esteve muito à frente da equipe colorada. Então o Colorado hoje chega o Grenal em uma situação igual de qualidade e fica com a vitória e permanece na liderança. Eu acho que tá acabando a hegemonia do Grêmio, hein? Eu acho que o Grêmio tá ficando um time mais previsível, né? O adversário tá conseguindo encaixar a marcação no Grêmio melhor. E se você prestar atenção no gol de cabeça que o Edenilson fez, você vai ver que houve uma falha muito grande ali da quarta zaga ali, do meio de defesa do Grêmio. O Grêmio não tomava esses gols e acabou tomando. E o que é pior, o Grêmio tomou esse gol aos 13 minutos do segundo tempo. Portanto, o Grêmio teve mais de 35 minutos para fazer o gol de empate. O Grêmio não conseguiu fazer o gol de empate. Portanto, o time do Grêmio, que tinha um poder ofensivo grande, está sendo bem marcado por seus adversários. Melhor para o Internacional, que vem fazendo uma campanha exuberante na mão do Odair, que era um treinador até então interino, treinador de base, treinador que trabalhava com as seleções de base, e foi efetivado no cargo depois da saída lá do Guto Ferreira, e hoje está lá realmente mostrando que não precisa ter pedigree não para ser treinador, não, tem que ser experiente, tem que conhecer as entranhas do seu clube, e está fazendo muito bem com o Internacional, e agora acabando com a hegemonia do Grêmio, do Renato Gaúcho, que só dava Grêmio no Grenal, né? Agora a gente fala do derby, do Palmeiras e do Corinthians. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, professor. Com o show de Deyverson, Palmeiras bate o Corinthians no Allianz Parque. O atacante marcou, deu chapéu, criou confusão, saiu e aplaudiram, chorou. Foi o jogo do Deyverson, professor. O Verdão jogou um ótimo futebol contra o Corinthians. A equipe do Corinthians do Jair, muito perdida ainda. O Corinthians não conseguiu finalizar gol praticamente, né? Foram 2 chutes por cima do Jadson, uma bola que o Henrique conseguiu cabecear para fora. E só o Palmeiras marcando muito em cima, não deixava o Corinthians respirar. O Corinthians saía, o Palmeiras recuperava a bola. O Corinthians saía, recuperava a bola. Mas um primeiro tempo que o Palmeiras não foi tão bem também. Ele foi finalizar a primeira vez aos 31 com um chute do Johan. E o final do segundo tempo foi bom do Palmeiras. Aí o segundo tempo, o Moisés entrou na equipe, deu uma outra dinâmica. Lucas Lima, Dudu, William acordaram. O Deyverson, como eu disse, deu o chapéu. E num cruzamento do Marcos Rocha, empurrou pra dentro do Cássio. Ainda teve caneta do William no Gabriel. Teve um quase golaço do Dudu, que pegou cortando todo mundo dentro da área e bateu no travessão do Cássio. Enfim, o Palmeiras se mostrou muito superior que o Corinthians e continua na briga, professor. E teve a confusão. Deyverson saiu piscando pro banco de reserva do Corinthians e eu vou não defendendo, né? Mas quando o Romero fez o coisinho, cabecinha com a bola lá, né? Foi um tom de provocativo, né? E todo mundo, não, futebol é lindo, é maravilhoso. Pode acontecer, tem quando o futebol tá chato. Deyverson piscou pro banco do Corinthians, aí saiu o Roger bravo pra caramba querendo pegar o Deyverson, e agora todo mundo critica. Mas, quer dizer, pra um lado tem um tipo de medida e por outro tem outra, né, professor? Então, é difícil. Mas, o Palmeiras venceu e permanece na situação de postulante ao título. E eu vejo o Palmeiras hoje bem forte postulando ao título, viu, professor? É, eu vi o jogo, assim, viu, Léo? Que o Palmeiras foi muito bem. Aliás, o Filipão, desde quando o Palmeiras, o Filipão chegou, a gente tem visto essa marcação forte que você se referiu. E ela é muito forte. Ela não deixa o adversário pensar. E ela não faz uma marcação aqui atrás. Porque o Filipão, a Copa do Mundo que nós jogamos aqui no Brasil, o pessoal esperava atrás da linha da bola. Hoje o Palmeiras não. O Palmeiras marca na frente, lá na frente da linha da bola. Portanto, o Palmeiras consegue sufocar. E ontem só dava Palmeiras. Mas até então, parece que o time do Jardim estava mais ou menos encaixado. Aceitando essa marcação aí e ajeitando ela e sobrevivendo num 0-0 com ela. Jogou para não perder. É. Agora, o que matou o jogo a favor do Palmeiras foi a mudança que o Filipão fez no intervalo. Essa mudança quebrou a espinha e a articulação do Corinthians, porque justamente colocou o Moisés no jogo, entrou muito bem, o Dudu virou estado de graça, chamou para si a responsabilidade e realmente dali para frente o Palmeiras ficou muito perto da vitória, mereceu a vitória desde o primeiro minuto até o último minuto do jogo. 1-0 eu achei que foi um placar pequeno, mas eu gostei muito do Corinthians também, mesmo não tendo tempo para treinar, me parece que a conversa já está começando a surtir efeito para nós ver um Corinthians do Carille, não um Corinthians dos Marlos, que era um time que ninguém sabia o que era, se era um time ofensivo, se era o time defensivo que o Carille conseguiu armar. Como o Jair já tem tendência de armar os times na defesa, então eu acredito que o Jair vai conseguir arrumar esse time do Corinthians aí para ficar igual o time do Carille. E o Palmeiras chegou e chegou forte. Para mim não é surpresa nenhuma, porque eu sabia que só com a motivação do Filipão e companhia, o Palmeiras já ia reagir porque tem um belo de um elenco. E agora, com essas arrumação que a gente não esperava do Filipão, que a gente achava que ele dali para frente só ia andar para trás, mas não. Ele mostrou que está antenado nas evoluções do futebol e encaixou uma marcação muito boa nas duas equipes do Palmeiras. Tanto na alternativa, como hoje ninguém sabe mais qual é a alternativa e qual é a principal. Isso é mérito exclusivo do seu comandante, de um homem de 70 ano, que tem uma experiência incrível, que tem uma vontade de dirigir, que muitos já achavam que ele tinha perdido essa vontade de dirigir futebol. É, agora a gente fala do Santos, professor, porque com dois do Gabigol, professor, artilheiro do campeonato, o Santos venceu fora de casa o Paraná, mas não foi fácil não, meu professor, 2-0 e afundou o Paraná Clube na lanterna, e o Paraná já comprou passagem, tá só esperando passar o ônibus da Série B, viu, professor? Que coisa, o que é futebol, né? Futebol, você vê esse menino há três rodadas atrás, todo mundo estava execrando ele, que, inclusive nós aqui, né? Porque ele não fazia o gol, aquela coisa toda. A chegada do Cuca, o Cuca pediu para ele ter calma, paciência. De repente, em duas rodadas aí, fez 5 gols. 3 e agora mais 2. E resolvendo o jogo para o Santos. O Santos mereceu ganhar o jogo. E, além de tudo, ainda teve umas cenas lamentáveis lá. Mas o mais importante é o Gabriel ter voltado a fazer gol. 5 gols em 2 jogos. Hoje é artilheiro do campeonato. E o Santos parece que vai conseguindo ganhar aquele rumo que todo mundo esperava dele. E para finalizar, o Vitória bateu o Vasco por 1-0 com o gol do Eric, e o Vasco também em queda livre, hein, professor? Sem dúvida nenhuma, e o Paulo César carpejando e mostra que não é um treinador para se desprezar, não é? Não era para estar todo esse tempo parado no mercado aí, sem clube, depois voltou pro Bahia, fez uma boa campanha, foi pro Flamengo e agora pegou o Vitória. Demonstrou que realmente o time do Vitória era uma caricatura de time, e agora parece que já tem o jeito do Carpegiani e conseguiu uma bela vitória empurrando o time do Vasco cada vez mais para baixo. Para finalizar, vamos passar a classificação, lembrando que hoje tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no Independência. Classificação, Inter na liderança com 49 pontos, segundo é São Paulo também com 49, terceiro é o Palmeiras com 46, quarto é o Flamengo com 44 pontos. Na quinta posição está o Grêmio com 41, o sexto é o Atlético de Minas com 38, o sétimo é o Cruzeiro com 33 pontos, o oitavo é o Santos com 31, o nono é o Fluminense com 31 e o décimo é o Corinthians com 30. Hoje o Santos já está à frente do Corinthians, olha só como foi a recuperação do Santos com o Cuca. 11º é o América de Minas, também com 30, o 12º é o Vitória com 12, com 29, 13º é o Bahia com 28, 14º é o Atlético do Paraná com 27, 15º é o Botafogo com 26, 16º é o Vasco da Gama com 24, 17º é o Sport Clube do Recife também com 24, 18º é o Ceará também com 24, 19º é a Chapecoense com 22 e o Paraná Clube é o Lanterna com 16 pontos. A rapidamente, antes de encerrar aqui a nossa programação, quero mandar um alô pro pessoal lá do Patuíra Filme, Patuíra Filme, que deu um trato ali no alarme do carro do professor Mauro Fernandes, tá tudo certinho, precisando aí em serviço com vidro automotivo, com som, com alarme, isso, filme, trava, acessórios, borrachas e canaletas, máquinas de vidro, fechaduras, é lá no Patuíra, lá, ó, Rua Joaquim Leite, número 100, no centro de Rio das Pedras. Liga lá no 3493-5266. E a gente encerra a nossa programação esportiva de hoje. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes, que esteve mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pela companhia, viu, professor? Fique com Deus e, se ele permitir, estaremos aqui para a gente falar muito mais de esporte amanhã na programação esportiva da Rio Vox FM, professor. Eu que agradeço você por nos ajudar a fazer esse programa mais uma vez. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta manhã, tarde de segunda-feira. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima semana. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei amanhã, às 11 horas, firme e forte aqui para falar de esportes. Eu também agradeço a você, nosso ouvinte, pela sintonia, pela companhia. Fique com Deus e amanhã, se Deus quiser, 11 da manhã, estaremos novamente aqui para falar muito mais de esportes. Fique com Deus e tchau!